8, this is Mount 6. Number of tower, 118.0. 5-Jet-5837, solo ao 03, táxi via Alfa e Kilo. No 43 vai aguardar táxi do Total e após ingresso. Alfa, Kilo, parte 3, na parte 3 aguarda táxi do Total, depois ingresso, 537. Sanair 6224, livre decolagem, vento 090 graus, 12 mais. Boa noite, Tower, boa noite, é Portugal 019. Portugal 019er, continue approach, wait for runway 10 vacated. Continue approach, Portugal 019. Do Rio 5972, ponto de espera da 10 está pronto, aviso o tráfego na final. Rio 5972, após a passagem do Portugal na final, a linha mantém o 90. Ciente, após a passagem do Portugal na final, a linha mantém o Rio 5972. Portugal 019er, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Oceaner 6224, decola 06, controle 1 no 9, decimal 8. Uma boa noite. 1198, Oceaner 6224, muito obrigado, ótimo trabalho. Controle Salvador, Oceaner 6224. Oceaner 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 190. 190, na boca, Aracaju, 6224. Papo 908, acionado com 3, na boa de 3 horas e 50, de altura no Oceano do Leão, pronto. Confirmando o POB? 03. Total 9908, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto, ajuste 10 no 2. Juliette Alfa, ponto de espera, chame aqui, pronto, 22, 9908. Federal 9971? 9971, no pronto, cópia? Pronto. Federal 9971, para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Bidev, controle Salvador 119.8, aciona 5065. Federal 9971. Guarulhos 360, pela Peruísque 50. Tael, Leda, Bidete, curva direita após a decolagem. 119.8, 118.6, 50.65. Sideral 9971, no chame pronto para pushback acionamento. Portugal 019er on the ground at 08, taxi via Alpha, Kilo, via Apron 3, and then Apron 1 to gate 11. Okay. Alpha, Kilo, Apron 3, to Rio 5972, livre decolagem, vento 100 graus, 10 nós. Livre decolagem para o Rio 5972. Está no ponto de espera ponta, está 3305. Então 3305, após o início da decolagem do Rio, ali mantém 100. Após o 27, ali mantém, está 3305. Salvador, Chanel 6224, quando possível, vou a Aracaju. Guarde coordenação 6224. Guardando, obrigado. Chanel controle 19.8, bom voo. 19.8, grato e um bom dia. E o 5972. Controle Salvador, Rio 5972, uma boa noite. Rio 5972, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 320. Sente Dael, Leda, nível 320 sem inscrições, Rio 5972. Chanel 6224, da presente foi Aracaju. Da presente Aracaju, 6224, obrigado. 90 graus com 8 nós. Iniciando o 3330. 9908, após início da corrida do TAN, a linha mantenha no zero. Alterna no 26.85. Pronto, subindo para o nível 90, chamando o centro 12545, alterno 2085, 63, 6224. Decolado 113, chama controle 19.8, bom voo. 98, boa, tá 3305. Controle Salvador, boa, tá 3305. Perfil da PUCA. São 3305, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 330. 330, PUCA, já marca azul. 908, livre decolado, no zero, vento 090 graus, com no zero nós. 9908, decolado aos 15, chame controle 119 decimal 8, bom voo. 98, bom trabalho. Salvador, boa noite, é o total 9908, decolando na Dayal, cruzando mil pés. Total 9908, contato radar, suba para o 340. Ok, subindo para o 340, total 9908. Motor Salvador, boa noite, 05, identifique chegada mar e desça para 2000 pés, o ajuste no 012. Quanto para 2000? Boa noite aqui. Afirmo 2000 pés. Total 9902, cruzando 2000. Possibilidade presente direto da EL? Cruzado para o de Dael, total 08. Obrigado, senhor. 08. Rio 5972, chame Recife na frequência 1251 e alterna 13325. É, Recife 1251, alternativa 13325, Rio 5972, uma boa noite. Boa noite. TAM 3305, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 9971, pushback e acionamento. Autorizado chamar para o táxi. Dois a bordo, 3h30 de autonomia, alterno galhão, pronto pro táxi, 9971. Recife, frequência 1251 e alterna 13325. O ponto de espera reparte pronto, 9971. 71. Recife. Gol no 805, livre ILS, informe estabilizado na final. Livre ILS, informe estabilizado na final, 805. Federal 9971, tá pronto. Show 9971 na linha decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. A linha decola. Está no LS da 10, 1805, completa final, torre 1186, até o meu posto. 186, volta abaixo. Gol 1805, boa noite. Noite 1805, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1100 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Tem baixado, travado, confirmando livre pouso? Afirmo. Federal 9971, decolado aos 30, chame controle 1 9.8, bom voo. Caindo. Controle. Boa noite, Sideral 9971, Dael. Boa noite, Sideral 9971, contato radar anticolagem, subo para o nível 360. Podemos atuar, Dael? Autorizado, apro de Leda. Leda. Gol na 020, sente alfa, transfere na pescoça. Gol no 020, boa noite, chegada Mari, deixa para o nível 050. 050, Mari, chega. Gol no 020. Gol no 805, solo aos 33, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Direita, Alfa Kilo Pátio 3, chamada para ingresso pátio principal, gol no 805. Salvador, gol no 606. Boa noite, gol no 606, identifique, chega na Mari, desça para o 060. 060, terceira da Mari.